mío, a mío. Nes mundo, nes mundo a mi voluntad. Era nunde cunha pa pedição. Era nunde cunha pa memori. Era nunde cunha pa.